Hoje o clima tá gostosinho. Se patei de tudo errado e vai dar bom. Chega embrasando no passinho. Vê se balança essa roba e toca ela no chão. Baile de favela é muito bom. Ela se revela. Prata que eu já tô de copão. Dorão, dorão. Sobe balão. Sessão, aqui nós embrasa. Sobe balão, não dá nada. Sobe balão, vem sessão, aqui nós embrasa. Vai embrasar. Gostosinho, se patem de tudo errado e vai dar bom. Chega embrasando no passinho, vê se balança essa rabita que é lá no chão. Baile de favela é muito bom. Ela se revela, trata que eu já tô de copão. Dorão, dorão, sobe balão. Aqui nós embrasa. Sobe balão. Não dá nada. Sobe balão. Vem sessão. Aqui nós embrasa. Vai!